Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional do livro No Deserto, Bemidbar. E esse livro trata da história do povo de Israel no deserto, basicamente no final dessa trajetória. E nós vamos compartilhar com vocês algumas verdades espirituais que estão presentes nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar Pastor Mariano, Gabi, certamente é uma missionária escolhida por Deus para o louvor da sua glória. Parabenizar pela vida do Thales. E eu declaro em nome de Jesus, nesse dia 24 de maio, que ele será um homem segundo o coração de Deus, uma criança, um jovem, um homem segundo o coração de Deus, será como um tição tirado do fogo, será alguém que tem o coração aquecido, um homem de coração aquecido e que vai reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Parabéns a vocês, Deus abençoe pela vida, pelo nascimento e por tudo que Deus fará, não só a ele, mas a todos os filhos, a filha, que Deus abençoe a todos da família. Irmãos, eu farei a leitura do texto devocional que o nosso irmão, parte da equipe, o Everson, nos mandou e depois já entro no capítulo 27, no livro que nós conhecemos por Números. Tá bem? Números 27, como está na sua Bíblia. Mas o nome original é No Deserto. Diz assim a devocional: a alegria do Senhor é a nossa força. O que rouba sua alegria? A alegria não é uma opção, mas uma ordem divina. Não depende de circunstâncias, mas coexiste com a dor. Não é baseada em sentimentos, mas no Senhor Jesus que nos sustenta nas turbulências da vida. Circunstâncias, pessoas, preocupação com bens materiais e ansiedade são ladrões que roubam a nossa alegria. Não precisamos viver prisioneiros da ansiedade, nem como escravos da ganância. Podemos perdoar as pessoas e confiar no cuidado divino diante das providências carrancudas. Podemos experimentar uma alegria real e uma paz profunda. Deus é a fonte dessa alegria e o promotor da paz. Ele nos abençoou, eu me uno a ele, abençoando a todos e todas, também em particular a ele e a sua família, em nome de Jesus. Não posso deixar, nessa hora, de abençoar em particular também a missionária Vivian Lopes, no seu trabalho incansável de testemunhar acerca de Jesus Cristo, além dos outros trabalhos onde ela também dá testemunho do Senhor. Não posso deixar de mencionar nessa abertura membros que se incorporaram à equipe no trabalho com o YouTube, um casal muito querido de São Paulo, prefere que nós não digamos seus nomes, mas eles estão conosco nesse trabalho do YouTube, que glória a Deus vai indo muito, muito bem. Quero parabenizar também, de modo especial, Márcio e Ana Paula, queridos de muitos anos, mas muito tempo mesmo. E louvado seja o nome do Senhor por suas vidas. Vocês receberão do Pai o crédito por esse trabalho. Vocês têm tido um trabalho incansável de editoração, de formatação, de preparação dos vídeos para serem postados no YouTube. Então, eu quero agradecer a vocês por todo o carinho, cuidado, oração, trabalho, abençoar a família também. E quero destacar para que todos saibam que o principal trabalho de vocês, além dos aspectos devocionais, além dos aspectos espirituais, é um trabalho de ensinar duas pessoas que são totalmente incautas. Provavelmente esse é o trabalho mais difícil mesmo. Pessoas que estão há muitos anos não priorizaram, eu e a esposa não priorizamos esse aprendizado, e o que vocês estão fazendo é um verdadeiro milagre, porque estão nos alfabetizando, porque gravamos com celular, e vocês estão fazendo um trabalho realmente espetacular, e nós sentimos que melhoramos a cada semana. Mais a minha esposa, mais a pastora Margarete. Mas eu também, observando o que ela vai fazendo, aprendo um pouco. Então, muito obrigado. Imagino que o Márcio esteja perdendo fios de cabelo, Ana Paula também, por ter que ensinar dois velhinhos a trabalhar com a internet, com os meios de comunicação digital. Mas não será em vão, meus queridos. Não será em vão, porque quando vocês chegarem diante do Pai, esse será mais um trabalho entre tantos outros que vocês já fizeram e ainda farão, mais um trabalho de testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. E o Pai há de falar para vocês: vinde benditos, no pouco fostes fiel, sobre muito os colocarei, e vocês viverão eternamente no gozo do Senhor. Então hoje é um dia de alegria, de vitória, e parabenizo também os irmãos da Igreja Metodista no Brasil, nas nações, pelo dia 24 de maio, o dia do coração aquecido, em que Wesley sentiu, John Wesley sentiu que os seus pecados estavam perdoados, efetivamente. Como diria Gonçalo, irmão amado do Uruguai, não há duas conversões, há uma conversão só. Mas para nós que nascemos na igreja, nós fomos criados, fomos educados, já fomos aprendendo tudo acerca do Senhor na escola dominical, e aprendemos também com isso a confiar em Deus, e fomos crendo. Com o passar dos anos, a fé foi aumentando. Mas houve um momento na história de cada um em que todas essas histórias que aprendemos, tudo aquilo que aprendemos com os nossos pais, deixou de ser só uma fé dos nossos pais, mas passou a ser a nossa fé. Quando nós então sentimos que os nossos pecados estavam perdoados. Não só sentimos, né? Quando eu digo sentimos, é tudo, né? Tivemos a convicção, passamos a crer efetivamente, entender racionalmente o que é a justificação pela fé, entender o que é a salvação, entender com a nossa razão, experimentar e comprovar essa experiência, né? Um dado empírico, e entender que toda aquela tradição que nós fomos aprendendo, todas as historinhas que fomos aprendendo, agora para a nossa vida faziam sentido, e começamos a olhar tudo, olhar a criação, olhar a história do ponto de vista de Deus. Então, a todos os metodistas, um abraço e Como estou saudando os irmãos metodistas, saúdo a todas as denominações que existem no Brasil e fora do Brasil. A todos os irmãos e irmãs em Cristo, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 27 de Números, ou nome original, você não vai esquecer mais, no deserto. Versículo 1. A herança das filhas de Zelofeade. Achegaram-se então as filhas de Zelofeade, Ben-Hefer, Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E os nomes de suas filhas eram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram: Nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai, do seu clã, visto que ele não teve filhos? Aqui elas estão falando de filhos, no sentido de masculino, tá bem? Homens. Dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos de nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Iavé respondeu a Moisés: As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dá-lhes-ás, portanto, uma propriedade que será herança delas no meio dos irmãos de seu pai, lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Se não tiver filha, darei sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança àquele do seu clã, que é seu parente mais próximo. Este, portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Aqui dois destaques importantíssimos. Primeiro, nós estamos numa sociedade patriarcal. E por fazer parte de uma sociedade patriarcal, era natural que os homens, tá bem? Os filhos, sexo masculino, particularmente o mais velho, primogênito, assumisse a herança do pai que faleceu e cuidasse da família. E essa família podia ser mais do que o pai, a mãe e os filhos, mas poderiam ser os irmãos, ou seja, o que se chamava de uma clã. Os parentes. Pronto, é uma palavra que os filhos mais velhos cuidavam da família, dos parentes. Essa era a regra. E nesse momento, as filhas. Zelofeade teve cinco filhas e elas se apresentaram diante de Moisés e também do sacerdote Eleazar, já que Arão havia dormido no Senhor, estava nos braços do Senhor. Apresentaram-se a Moisés e a Eleazar e disseram: Não é justo que o nome do nosso pai seja esquecido. E de fato, Zelofeade foi um homem fiel ao Senhor. A resposta do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é importantíssima. Dentro de uma sociedade patriarcal que, claro, o Senhor falava de acordo com o momento da história da revelação. O momento da história da revelação. E nesse momento histórico, há um parâmetro. Quem assume a herança é o filho mais velho. O homem, né, o filho homem mais velho assume a herança e assume também a responsabilidade de cuidar da família. Mas esse é um momento incrível, onde nós já vemos aquilo que Jesus depois vai consolidar com as discípulas que o acompanhavam, e vai consolidar, sobretudo, Deus vai consolidar na história da igreja primitiva. Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando do poder do Espírito na vida da igreja. Está lá postado no YouTube, você pode ver. Na igreja primitiva, sobretudo nos primeiros 3 séculos e meio, praticamente 4 séculos, quem dava continuidade ao trabalho e coordenava o trabalho nas comunidades nascentes, nas igrejas nascentes, eram as mulheres, principalmente quando os homens eram assassinados na hora da perseguição. As mulheres foram importantíssimas. Isso não é discurso ideológico, isso não é discurso de quem quer agradar as irmãs. Nada disso. Isso é história pura. É você abrir os livros de história da igreja e você vai ver que as mulheres tiveram um papel fundamental na vida da igreja. Ao longo da história, também tiveram um papel fundamental. Contudo, infelizmente, com o passar dos séculos, mesmo já não sendo uma sociedade tão patriarcal como nessa época que nós estamos mencionando, do povo de Israel no deserto, aos poucos os homens foram colocando as mulheres em segundo plano, infelizmente. E isso está presente hoje na vida da igreja. Na vida da igreja. E não é só na vida da igreja no âmbito pentecostal, não. Na vida das igrejas reformadas, na vida das igrejas de origem protestante, nas igrejas de reforma de segundo no segundo período, né, uma reforma mais tardia, mesmo na igreja metodista, por exemplo, e outras de reforma mais tardia, algumas batistas que surgiram nesse período, as mulheres deixaram de ocupar o lugar de destaque que ocuparam no momento de Jesus e ocuparam no plantio das igrejas, de forma quase sempre muito sutil, utilizando-se de um texto da palavra aqui, outro texto da palavra ali, utilizando-se de um contexto de milênios atrás, os homens foram tomando todo o poder e as mulheres foram sendo colocadas em segundo plano, contrariando certamente a vontade de Deus expressa pela maior revelação de Deus na história, que foi Jesus. Jesus teve, não entre os 12, mas juntamente com os 12, mulheres que estavam com ele. Tanto que, na hora da crucificação, de 3 a 5 mulheres é que o acompanharam na cruz. Os homens ficaram amedrontados lá dentro do cenáculo. Outros foram para Emaús e somente João ficou ali. Então, o papel das mulheres foi fundamental também para fazer a comida nos apóstolos, para os apóstolos, para dar o testemunho de que Deus é o Senhor. Foram fundamentais como discípulas. Deus, em Jesus Cristo, dedicou tempo especial a elas. Foram curadas, foram instrumentos de salvação, foram testemunhas, mulheres foram perdoadas no ato de um adultério, infelizmente, trouxeram só a mulher, né? Ela não estava adulterando sozinha, estava adulterando com um homem, mas trouxeram a mulher para ser apedrejada. E Jesus teve uma postura de vanguarda, uma postura, como eu posso dizer, de avanço civilizatório, e teve uma postura de inclusão das mulheres. Isso foi confirmado depois com maior expressão na igreja do primeiro século, ainda até o terceiro século e meio também, Aos poucos, posteriormente, isso foi sendo abandonado e hoje nós temos e comemoramos quando temos, por exemplo, falando hoje do aniversário da igreja, temos 8 homens dirigindo as regiões, 9 homens, 7 homens dirigindo as regiões como bispos, e nós comemoramos assim grandemente, porque me lembro ainda quando eu estava na ativa, no pastorado, e a bispa Marisa foi eleita, nossa, mas que grande comemoração! Glória a Deus pela vida dela, aliás. Não posso deixar. Mas como se fosse assim uma igreja, então, de vanguarda também. Todos, né, 7 homens e uma mulher. É claro que foi um avanço. É claro que foi um avanço porque depois dela já vieram outras. Mas ainda hoje o número não é correspondente, o número não é igual ao dos homens. Então, nós vemos isso entre vereadores e vereadoras, nós vemos isso entre prefeitos e prefeitas, nós vemos isso entre governadores e governadoras, nós vemos presidentes e presidentas ou primeira ministra de diversos lugares e países. Nós precisamos avançar muito para a postura de Yahvé nesse momento. Nós precisamos restaurar a posição que Deus deu quando criou Adão e Eva. Nós precisamos recuperar isso, irmãos. Irmãs, nós precisamos recuperar isso. E não é só com linguagem inclusiva, não. A linguagem inclusiva é um avanço? Sim. Uma eleita é um avanço? Sim. Porque vai abrir a porteira, né? E onde passa boi, passa boiada. Ou seja, começa um processo de avanço. Mas não é só nisso. É preciso permitir, é preciso não só permitir, né? Permitir da ideia de que alguém que tem o direito vai dar ao outro de menor valor uma possibilidadezinha. Não, nós precisamos acordar para o fato de que Deus levantou mulheres para o louvor da sua glória e levantou mulheres para liderar o corpo de Cristo. Então eu deixo essa palavra. Oh, vou dar um outro exemplo aqui entre apóstolos e apóstolas no Brasil, né? Porque no Brasil tem um apóstolo para cada quarteirão, para cada quadra. Vocês que me ouvem em espanhol, não sei como se fala aí, né? Mas para cada. Aqui no Brasil, a cada 100 metros tem um apóstolo. Quase sempre, 99,9% deles não salgam a terra e não são luz do mundo, são donos proprietários de denominação. Mas eu quero dizer a vocês, se a nomenclatura é essa, que elas não sejam proprietárias da denominação, mas que elas ocupem o lugar que Deus deu a elas. Nesse caso, aqui, é um grande avanço. Era o ideal já? Não, não. Porque nós estamos falando de milênios atrás, numa sociedade patriarcal. Mas a postura de Yahvé já mostrou uma abertura para isso. Depois Jesus vai abrir mais, e depois os apóstolos vão abrir mais, e isso correu ao longo da igreja. E nós vemos avanços hoje, e glorificamos pelos avanços hoje. Só que isso precisa avançar muito mais. Não é justo. E contra o que não é justo, a gente tem que se levantar profeticamente. Muito bem. A segunda verdade desses 11 versículos é a lei jurídica. Eu já disse a vocês que a lei é uma só, dada a Moisés. A lei, né? Torá. Mas essa lei, ela implica no campo, desemboca no campo da moral, tá bem? No campo sanitário, ou seja, da saúde, alimentação, essa coisa toda, no campo cerimonial, como deveria ser a adoração ao Senhor. E em quarto aqui, não por ordem de importância ou prioridade, nada disso, mas a lei jurídica, o aspecto do direito. Então, isso está presente nos cinco primeiros livros da Bíblia. Você só precisa tomar o cuidado quando faz uma leitura para não cair num anacronismo e sair julgando aquilo que aconteceu há 4, 5 mil anos atrás. Você pode discordar, é claro, você está 5 mil anos depois, muitos avanços civilizatórios já foram feitos, então você pode discordar do aspecto ainda que havia naquela situação, mas discordar do aspecto sociológico não significa, primeiro, discordar da palavra de Deus, que tinha que se comunicar com o povo daquela época, naquele período, segundo aquilo que eles concebiam, e Deus fez isso, e você não pode deixar de perceber nuances, detalhes de avanço civilizatório promovidos por Deus já naquele período. Bendito seja Deus. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor, e ele deixa esse direito. Se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, então estabelece o filho do sexo masculino como a prioridade para receber a herança. Se não tiver, aí transmite a sua herança à sua filha. Já vem direto, ó. Se não tiver filho masculino, o filho, né, do sexo masculino, vem para filha de sexo feminino. Se não tiver filha, vai dar para os irmãos. Se não tiver irmãos, vai dar para os irmãos do pai, tios, né? Se não tiver parentes mais próximos, aquele parente que for mais próximo, um caso clássico é Ruth e Boaz. Para resgatar o nome dos filhos de Noemi, então buscou-se o parente mais próximo, e o parente mais próximo não quis casar com Ruth. Aí o segundo na linha de sucessão, de proximidade, que era Boaz, casou-se com Ruth, e o nome da família foi preservado. Eles estão, inclusive, na ascendência de Jesus enquanto homem, porque essa ascendência diz respeito a o que vai desembocar em José, pai de Jesus, tá bom? Então é a natureza humana sendo honrada. Vamos adiante, a sucessão de Moisés para Josué. Então aqui acontece a segunda parte do capítulo. Então Iavé falou a Moisés: sobe a esse monte da serra Abarim e contempla a terra. Deus deixou ele olhar a terra, que dei aos filhos de Israel. E tendo contemplado, será reunido aos teus, ou seja, você será recolhido para estar nos braços do Senhor, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zin, fostes os dois desobedientes à minha ordem para honrar a minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin. Irmãos, aqui vale a pena fazer um outro destaque. Nós temos que fazer o que Deus mandou, da forma como Deus mandou. Em uma ocasião, Deus mandou bater, né, tocar uma pedra com a vara. Então, era para tocar a pedra com o bastão, com a vara. Nessa ocasião em que Deus está se referindo, que Arão e Moisés foram desobedientes, eles já estavam cansados de tanta murmuração, Deus disse assim: falem. Não era para bater a vara nem o bastão, né? Não era para bater na pedra. Falem e a água surgirá. Mas no momento de ira de Moisés e Arão, eles bateram na rocha. E a hora que eles bateram na rocha, saiu a água, mas Deus se desagradou porque eles fizeram o que Deus mandou, mas não da maneira como Deus mandou. Isso é belíssimo. Primeiro, como princípio de liderança. Segundo, para nós aprendermos que nem Moisés e nem Arão tiveram o seu pecado escondido ou sem consequência para a vida deles, só porque eram Moisés e Arão. A Bíblia faz questão, preste atenção nisso, a Bíblia faz questão de explicitar, deixar explícito, claro, sem dúvida alguma, os erros dos homens e mulheres que foram usados por Deus. Quando esses homens e mulheres cometeram erros, a Bíblia deixa claro que cometeram. Então, a Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia é um livro de homens e mulheres usados por Deus. E esses homens e mulheres, em certas ocasiões, cometeram um pecado. Quando cometeram pecado, como Jonas, que foi parar na barriga do grande peixe, eles tiveram que arcar com as consequências, como nós. E é bom para a gente parar também de julgar líderes, pessoas, quando cometem um erro. Nós estamos falando de Moisés. Não há homem mais importante nessa fase da história do que Moisés. Olha a importância dele em todo o aspecto de libertação do povo de Israel, do Egito, travessia do mar, condução do povo durante 40 anos, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, os três períodos de 40 anos, né? 40 anos vivendo no Egito como príncipe, 40 anos pastoreando ovelhas em Midian, 40 anos conduzindo o povo de Israel, legislando segundo a vontade de Deus, escrevendo os 10 mandamentos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, é quase incontável aquilo que Moisés realizou. E mesmo assim, em um momento que ele fez o que Deus mandou, mas de uma maneira que desagradou ao Senhor, ele teve que arcar com essa consequência. Você vai ver a terra, mas não vai entrar na terra. Bom, Deus poderia fazer com que Moisés entrasse? Sim. Houve guerra, e você pode dizer, ele não estaria mais apto para a guerra. De fato, Deus em algum momento iria levantar o seu sucessor, como fez aqui. De fato, Deus iria levantar um sucessor, porque esse próximo período é um período de muitas batalhas, de muitas guerras, com muitos povos para a conquista da terra prometida. No entanto, para Deus não era dificuldade nenhuma, vamos dizer, no primeiro momento de entrada na terra, ali em Jericó, quando os muros caem de dentro para fora, milagrosamente, de fazer com que tivessem, com que Josué entrasse e outros entrassem em primeiro lugar, e Moisés entrasse junto com eles para dizer: pisei na terra. Para Deus não era dificuldade nenhuma. Nosso Deus não tem essa dificuldade. Então, é claro que Deus precisaria de uma nova liderança para uma nova etapa. Ponto. Mas que ele poderia conduzir Moisés nessa, pelo menos para pisar na terra, poderia. E não considere isso cruel, não. Entenda, Deus trabalha em nossas vidas. Ele tem todo um processo educativo nas nossas vidas. O Antigo Testamento é um grande conjunto de livros que visa educar o povo de Deus. Particularmente a lei tem uma função educativa. Para quem nunca pensou nisso e pensou que a lei é só para dizer sim ou não, para dizer permitido ou proibido, não, não é isso. A lei tem um sentido de formação, a lei tem um sentido de educação, a lei quer expressar para o povo qual é a vontade de Deus. Então Deus não teria dificuldade nenhuma de fazer Moisés entrar. Certamente ele entraria e Deus o recolheria, porque para aguentar o tranco depois desses 120 anos, agora era melhor passar o bastão da liderança para alguém mais jovem, a fim de que esse mais jovem e com características também de guerreiro, ele pudesse dar conta da demanda que estava diante do povo de Israel, tá bom? Então aprenda isso. Deus poderia fazer lentar? Sim, não entrou por consequência do seu pecado. Mas Deus mudaria, certamente mudaria, como mudou em outras ocasiões de liderança, como Jesus trabalhou 3 anos no ministério, né? Viveu 33, 30 na família, para cumprir todo o tempo que Deus estabeleceu, 3 anos no ministério, e ele passa o bastão para os apóstolos. Então, isso é a maneira como Deus trabalha. E hoje ele quer fazer discípulos para que nós nos tornemos depois discipuladores, e depois de discipuladores, passemos o bastão para os discípulos, os novos discípulos. Tá bem? Até a volta de Jesus. É assim que Deus trabalha. Espero que isso tenha abençoado a você. E agora vamos para a posse de Josué. Versículo 15. Moisés declarou ao Senhor que Iavé, Deus dos Espíritos e doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação. Já comentei, a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Ô, irmãos, essa deve ser a nossa oração. Se nós não melhorarmos o processo de formação, em nome de Jesus, nós temos milhares de pastores no mundo inteiro, mas ainda há uma necessidade que as ovelhas sentem, uma necessidade que as ovelhas têm de estarem, terem perto de si, melhor colocando, perdão, de terem perto de si pastores e pastoras mesmo, que cuidem deles, que cuidem delas, que os conduza, que as conduza. Nós ainda temos uma carência muito grande na formação teológica, na formação para o pastorado. Às vezes temos muita teoria e pouca prática. E nós temos também, nas igrejas locais, pouco preparo de discipulado. E como nós temos pouco preparo de discipulado, nós não formamos líderes para multiplicar, e líderes para cuidar, e líderes para pastorear, porque o discipulador é um pastor de um pequeno grupo. Então nós precisamos mesmo. Quando eu estiver colocando outros vídeos, para, se Deus assim o permitir, para falar desse processo, preste muita atenção. Porque Deus precisa de líderes que pastoreiem. E o pastoreio não é só um cumprimento de protocolo. Ah, eu me formo, depois eu vou para a igreja, depois no nascimento de alguém como do Tales eu vou lá visitar, depois eu acompanho o professor e professora da escola das crianças, acompanho o professor dos adolescentes, dos adultos, e na hora que morre alguém eu vou lá, faço ofício fúnebre. Não, pastoreio é o cuidado das ovelhas. Salmo 23. Você é o responsável por levar pastos verdejantes. Você não pode servir panelas que deveriam ser para comida boa, carne boa, mas muitas vezes estão servindo morte para as ovelhas. Porque lhes falta o dom de pastoreio, o dom de cuidado, o dom de formar, o dom de discipular. E o pior, não há esmero Não há dedicação nisso. Ah, eu vou aprender a pastorear, eu vou aprender a discipular, eu vou cuidar dessa pessoa. Eu preciso dar pasto verdejante, eu preciso dar águas tranquilas, eu preciso defender dos lobos. Essa é a minha tarefa como pastor, como pastora. Nós temos uma carência muito grande. Ainda temos mais pregadores do que pastores, mais evangelistas do que pastores, e assim por diante. Mais missionários. Já são poucos esses também, comparado com o que precisamos para mudar o mundo. Mas o que falta mesmo, o que falta mesmo é pastor e pastora, mas não adianta ter o título. Tem o título de pastor e pastora, mas não sabe pastorear. Só sabe cumprir protocolo e fazer reunião. Cumprir protocolo e fazer reunião. Você tem que cuidar daquela vida, pastor, pastora. Cuidar de cada uma das ovelhas. E se o número for muito grande, você vai constituir chefes de 100, chefes de 1.000, chefes de 50, chefes de 10 e vai pastorear esses. Para que esses possam pastorear os outros e que todos na igreja sejam pastoreados. Senão nós vamos continuar com baixa qualidade. E você que assumiu o discipulado sobre alguém, entenda, você é o telhado dessa vida. Se você não estiver cobrindo essa vida com oração, com instrução na palavra do Senhor, com pasto verdejante, águas tranquilas, com o afastar de lobos, então essa pessoa que depositou em você a confiança de ser sua ovelha está sem telhado. Ela está exposta à chuva e vento e a tudo que possa ocorrer. A casa dela não está vedada, porque o líder não está vedando a casa. Então, em nome de Jesus, aprenda isso de vez. Já era para ter aprendido, mas como isso não é ensinado praticamente em lugar nenhum no mundo, no século 20 e 21, então nós precisamos reforçar isso. Esse é um dos nossos objetivos com as ministrações. Então, prestem atenção, 17, a fim de comandá-los nas batalhas. Você tem que comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. É o líder, é o discipulador, é o pastor quem comanda na batalha. E se você não aceita ser discipulado e pastoreado, você está indo para a batalha sem líder. Você está exposto. Não só sem telhado, aí você está sem porta, sem parede, sem tudo. Você está exposto. Então replicou Iavé a Moisés: Toma Josué, Bim-Num, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Olha só, ele estava capacitado pelo Espírito. Só quem é capacitado pelo Espírito Santo pode realizar a obra da igreja. Outra ministração que fizemos já nessas primeiras é essa: o Espírito Santo e a sua ação na vida da igreja. Ele era capacitado pelo Espírito do Senhor. Então, esse que eu pus o meu Espírito, você, Moisés, imponha as suas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote. Aqui uma lei cerimonial. O sacerdote e perante toda a comunidade israelita. E dá-lhe à vista a todos as tuas ordens, para que todos saibam, não é texto aqui, parêntese meu, para que todos saibam que ele é o líder agora. E veja, essa liderança não foi feita numa barganha de cargo. Eu vi isso acontecer. Votem no candidato aqui de São Paulo, que eu voto no candidato do Rio de Janeiro. Votem no do Rio, que eu voto no Nordeste. Isso não pode dar certo. Nunca deu e jamais dará. Isso é sujo. Ah, mas é parte do processo que a gente vê no país, esses acordos e essas coisas. É por isso que nós precisamos da igreja, para não fazer igual aos outros. Então, isso que se chama de democracia, primeiro, democracia não é. Isso é arranjo que é feito na calada da noite. Isso é arranjo feito na calada da noite. Nunca me sujei com isso. Posso dizer a vocês, não aceito, não aceito, considero repugnante, imundo. Todo cristão tem que considerar imundo, e isso tem que ser alterado na vida das igrejas, sobretudo as igrejas históricas. Tem que ser escolhido para liderar o homem cheio do Espírito. O homem e a mulher cheios do Espírito. E não qualquer homem, qualquer mulher, num arranjo que é feito aqui ou acolá. Aliás, ia falando das regiões, e não posso deixar de expressar que Deus abençoe o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e que as pessoas que têm que fazer o que deve ser feito, façam logo, façam agora. E não se preocupem tanto em fazer propaganda do que o governo federal está fazendo, governo estadual, governo municipal, mas pensem nas pessoas. Esses líderes também são como, entre aspas, pastores, em outro sentido, líderes públicos devem ser como pastores que cuidam do povo. Não é para fazer propaganda, é para ajudar as pessoas a saírem da situação em questão. Então tu imporás a tua mão sobre ele, verso 18, 19. Logo depois traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade. Transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma. Olha, para quem duvida de transmissão da bênção ou transmissão da unção, carisma significa unção. Aqui nós temos o exemplo de transmissão da unção. Alguém em quem Deus olhou e viu que o espírito de fidelidade estava nele, de obediência a Moisés estava nele, o espírito do Senhor estava nele, e ele diz: Moisés, transmite uma parte, não transmite tudo, não. Porque Moisés foi impressionante, né? Um homem divinamente usado por Deus, Elias também, por isso os dois aparecem para Jesus como um sinal de que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Mais um texto para desmontar, desmontar assim, sem piedade, aqueles que refutam o Antigo Testamento. É porque cego não enxerga mesmo, com todo respeito aos deficientes, né? Mas o cego espiritual não enxerga mesmo. Pode ler 1.000 vezes e não vai enxergar. Então, transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma. Isso é transmissão de unção. A gente faz isso para discípulo, a gente faz isso para ovelha, a gente faz isso para novos pastores e pastoras, a gente faz isso para todos os ministérios. Transmite o esplendor do carisma, do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará. Lei cerimonial, né? Diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição. Sempre precisamos olhar a tradição de consultar o Urim. Era uma forma de entender a vontade de Deus, tirar sorte nesse sentido, tá? De discernir a vontade de Deus. A tradição de consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, olha que lindo, tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote de toda a comunidade, impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens. A imposição de mãos é para transmissão do carisma e para delegação para que o ministério tenha continuidade, né? Transmitiu as ordens, tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Agora pense em como o poder e a liderança é transmitido na sua congregação. Às vezes é o filho do apóstolo que assume. O apóstolo já não enxerga nada. O apóstolo é que nem Balaão. Nós temos os apóstolos de cada quarteirão, eles são que nem Balaão, a mula enxerga, mas eles já não enxergam nada, só pensam em dinheiro. Dinheiro e poder. Os apóstolos já não enxergam nada. Imagina o filho do apóstolo, ou a filha do apóstolo, geralmente chamada de bispa. Não sabe nada. Não sabe nada sobre a vontade de Deus, mas é filha do apóstolo. É filho do apóstolo. E por causa disso é transmitido para ele ou para ela o poder naquela denominação. E assim vai. E por isso nós não salgamos e não iluminamos a terra. Aí pode ter 70 milhões, 80 milhões, 90 milhões, pode chegar a passar de 100 milhões e não faz ação social, resgata a gente das favelas que estavam em drogas. Muitas coisas boas são feitas, mas não salga a terra, não ilumina a terra, não acaba com uma cultura de corrupção, não acaba com uma cultura de transgressão, não acaba com uma cultura de violência, não acaba com uma cultura de analfabetismo, não acaba com o mal, com a adoração a falsos deuses. Então, irmãos, a única maneira que nós temos de reformar a nação é preparar pessoas para liderar. E preparando essas pessoas para liderar, é preciso que elas tenham o Espírito do Senhor. E tendo o Espírito do Senhor, é preciso que elas obedeçam ao Senhor. Então, são discípulos e discípulas que vão se tornar discipuladores. E entre os discipuladores, tornarão-se líderes. E líderes que vão ser como Josué, como Moisés. Irmãos, em nome de Jesus, o que eu estou dizendo é uma oração. Eu não vou dormir. Eu não vou ser recolhido pelo Senhor até que ele diga: filho, filha, o que era para dizer por sua boca, eu disse por teu intermédio, por intermédio da tua esposa, e agora é hora de te recolher, é hora de você descansar. Então aí eu serei recolhido. Mas enquanto o Senhor me der essa palavra de testemunho, eu vou trabalhar por aquilo que Deus deu a Wesley e disse: vamos reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Eu não morro enquanto eu tiver que testemunhar isso. Quando o Senhor falar: pronto, acabou, agora é outro que vai fazer isso, então ele vai me recolher e recolherá a minha esposa. Enquanto isso, nós assim procederemos. E eu quero transmitir tudo que eu puder a ela em primeiro lugar, depois aos meus familiares, né? Também, primeiro os familiares da fé estão na frente, depois os familiares sanguíneos, depois aos irmãos de modo geral e depois à sociedade. É só assim que nós poderemos fazer aquilo que Deus deseja. Para encerrar essa devocional. Do mesmo modo como Moisés e Arão, leio a nota, precisavam determinar o sucessor certo de Arão antes da morte, o sucessor certo foi Eleazar. Nesse caso era filho, mas era cheio do Espírito. Também era necessário estabelecer um líder ideal para o povo de Israel, como um todo, que assumisse as funções de Moisés. Detalhe: Arão foi um filho biológico, mas Moisés não foi um dos dois filhos dele, não. Foi Josué que não era filho sanguíneo, era filho na fé. Então, o que importa para Deus é quem tem o Espírito do Senhor. Como Josué e Caleb foram os únicos líderes de clãs, você já sabe, né, de famílias, que mantiveram inabalável sua fé no Senhor e por isso se tornaram heróis na hora mais tenebrosa da apostasia israelita, hora que tinha gente apostatando da fé, negando da fé. Em um momento creram, mas depois deixaram de crer. Nós já mencionamos no capítulo 13 e 14. Era esperado que Yahvé selecionasse um deles. Sabendo que a substituição de um líder forte e carismático como Moisés não seria uma simples missão, o Senhor providenciou uma transição mais suave e um clima de respeito, consideração, cooperação entre o líder que deixava as funções e a nova liderança. Louvado seja o nome do Senhor e que Ele gere isso em todos nós, na vida da igreja, em todo o planeta. Irmãos, Deus abençoe vocês e que essa palavra cale fundo no coração de cada um. Mais uma vez, rapidamente, eu já recebi essa semana um nome, mas eu quero pedir a você, a semana não acabou, agora precisamos de mais um. Não esqueça, não esqueça, ainda hoje, indique mais um. Fale com uma pessoa ainda hoje. Olha, eu quero que você ouça as mensagens no WhatsApp. O dia que você não quiser, você não ouve. Você deleta. Ou deleta no mesmo dia, ou deleta no fim da semana. E depois você pode ouvir no blog. Então, o WhatsApp chama Santidade Bíblica. Nesse número que você está recebendo. O blog é bloglogos7. .blogspot.com. Missionária Vivian Lopes que cuida do blog. Tá bem? Tá sempre em dia. E você pode tirar dali centenas de ministrações e eu recomendo para pequenos grupos. Lá você vai ouvir um capítulo, dois, três destaques como hoje, quatro destaques, e aí o que cada um quiser falar, interagir, acaba sendo um encontro abençoadíssimo de 1 hora. 2 horas, depois fazem um lanche. É um momento precioso, tá bem? Então o WhatsApp é Santidade Bíblica, o blog eu já dei o endereço, e o YouTube. Estamos, pela graça de Deus, em 20 dias, chegando aos primeiros 1.000 que visualizaram as quatro ministrações. E logo nós vamos fazer a quinta, ainda nesse final de semana, em nome de Jesus. E você receberá. Agora, o YouTube tem um outro nome. É Metanoia. Metanoia. Tá bom? Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete. Sérgio Gama, Margarete da Silveira Gama Lavoura, mas está lá Margarete. Tá bom? É, tá ótimo. Nem precisa do meu nome completo, nem o nome dela completo, só para você identificar, até porque tem outros canais com esse nome. Então, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Gama. Então, você vai lá e assiste os vídeos. Também é uma outra forma de devocional. Assiste o vídeo, depois discute, compartilha sobre o vídeo e depois encerra com lanche. Pode ser uma boa maneira também. De você. É, e cada um, uma boa maneira, cada um depois faz um destaque. Às vezes um gostou de uma parte, outro gostou de outra parte, um gostou de uma parte educativa, outro gostou de uma parte de exortação, e assim depois o líder encerra o pequeno grupo e há um pequeno grupo que edifica mesmo e que sai assim pegando fogo. Com o coração aquecido. Não é palavrinha, sabe, numa revistinha fraquinha, balinha de hortelã. Não, é palavra. É sempre um capítulo da Bíblia. Ou nas ministrações, a gente pega um versículo, dois e cita o capítulo. Aí o pequeno grupo pode fazer isso. Tá bom? A última ministração, agradeço a vocês, agradeço os comentários. Tem quatro lá, você pode saborear. As quatro. Não é porque é nosso, não, é porque é de Jesus, é porque é de Deus. Se dependesse de nós, não valeria nada, mas é porque é de Deus, vale tudo. Então, preste atenção: o último ministrado foi aliança. Pastora Margarete ministrou aliança. E essa aliança que perdoa, aliança que cura. Vamos lá para você receber o perdão, a cura de Deus. É só uma pequena palavra de aliança. Ela poderá fazer uma série sobre alianças. Quem sabe o fará. Vamos ver o que o Espírito Santo dirige. Mas você não pode perder. E tendo aberto o YouTube é diferente do WhatsApp e do blog. Por favor, deixe um like e Isso consolida o canal no YouTube. Já expliquei. Inscreva-se. Eu fico feliz e grato por aqueles que têm feito a sua inscrição, o sininho. Compartilhe com outra pessoa. Nós não temos nenhuma instituição grande para fazer uma repercussão de âmbito nacional, não temos programa de TV, nada disso. Tem que ir no poder de Deus, Deus é quem fará multiplicar, e segundo, na transmissão oral, né? Pessoa para pessoa, pessoa para pessoa, um vai contando para o outro, um vai contando Eu para ia o outro, dizendo, e tá bom? cortou aqui, irmão. E no final, deixe o seu comentário. Quiser deixar um abraço para nós já nos emocionamos com pessoas que entraram em contato hoje com um querido de Jacareí, né? Louvado seja Deus. Mas cada dia a gente vai se emocionando mesmo. Pode deixar uma palavra de carinho e nós vamos procurar responder, né, a todos. Mas quero explicar a você, né? Nós temos que fazer muitas coisas. Antes de ministrar para você, eu tenho que ler essa palavra. Então, a primeira coisa é oração. À noite, na madrugada, eu e a pastora, às vezes oramos, essa semana ainda, oramos na madrugada. Primeiro orar, depois ler o capítulo, depois se preparar de acordo com o capítulo no contexto em que está, depois destacar, depois ministrar para você, depois enviar, vai mais ou menos 1 hora para enviar, porque é muita gente, graças a Deus. E depois de enviar, nós temos a gravação do vídeo no YouTube. E a gravação demanda um tempo. Depois, responder os comentários. Então, graças ao Senhor, com o WhatsApp, com o blog, com o YouTube, o Senhor só tem ampliado o número de pessoas que nós temos contato. Então, um grande abraço também a todo o povo de Entre Folhas. Um grande abraço a todo o povo de Vargem Alegre, em especial a prefeita Maria Cecília, querida de Jesus. Né? O nome dela não é querida de Jesus, mas ela é querida por Jesus. Então, Deus abençoe a ela, Deus abençoe a cidade, Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs de todos os lugares e que a bênção do Senhor seja sobre vocês. De novo, Thales, seja bem-vindo. Um menino segundo o coração aquecido, um tição tirado do fogo do Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a consagração do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus.